Então, vamos que vamos. Sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial do Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo hoje estão Marcelo Perello. Rapaz, com muita ansiedade, tô muito feliz. E vamos falar de cinema, é isso aí. Aqui com a gente também, Renato Maciel. Salve, salve, rataria. Hoje eu sou o estranho no ninho entre os Marcelos, então... Você tá de diferente hoje. Bom, eu queria começar primeiro dizendo quais são os nossos contatos. Nosso contato no Twitter, pode mandar, @ratos_cast. E o nosso e-mail também, você pode mandar crítica, pode mandar sua opinião. É ratoscast, tudo junto, @gmail.com, certo? Hoje o nosso tema é trailers. Então assim, vamos começar esse cast. Eu vou querer saber de vocês o seguinte. Só pra gente já definir uma linha, né? O que é um bom trailer e o que é um trailer ruim? O que vocês acham que um bom trailer tem que ter? Bom, eu acho que basicamente assim, a função de um trailer bom é ele vender, né? Ele vender aquele filme, entendeu? Ele tem que vender de uma forma que ele consiga... A gente consiga entender a história, os personagens, e em 3 minutos, entendeu? No máximo, né? Eu acho que ele tem que... Não é uma coisa fácil... Mas ele tem que tentar botar tudo isso de uma forma que a gente consiga se sentir atraído pelo filme e pagar o nosso realzinho na sala de cinema. Entendi. Eu honestamente concordo em partes, mas eu acho que necessariamente um bom trailer não precisa ser aquele que vende uma história redondinha, você saber o que, que você está assistindo ali e o que, que vai te levar ao cinema. Por exemplo, quando saiu, pra mim, um dos trailers assim, mais impressionantes que eu já vi na minha vida, que é o trailer do Mad Max Fury Road, eu fiquei, tipo, embasbacado com o que eu tava assistindo. Era lindo de se ver e eu não sabia nada do que eu ia esperar daquele filme. Mas eu vendeu. Completamente. Eu vi aquele trailer e já tava querendo comprar o ingresso e assistir na mesma hora. Tá, então isso já é uma questão interessante. O bom trailer não necessariamente precisa contar a história do filme. Não, claro que não. Concordo. Vou dar um exemplo de um trailer que me vendeu em uma cena... É só uma cena do filme, mas vocês vão lembrar, provavelmente, se eu não me engano, foi em 95 ou 96, quando saiu o trailer do Independence Day. E esse é um dos trailers mais comentados até hoje, assim, do universo do cinema. O raio caindo na Casa Branca, a Casa Branca explodindo em câmera lenta, e esse é o trailer. Não precisa de mais nada, né? Nem 3 minutos. É a famosa... Nem 3 minutos. É o famoso money shot, né? Pois é, ali já vendeu o filme. Eu lembro que a gente foi ver o filme e a gente sabia pouco da história, né? Sim, sim, verdade. Não, e naquele, esse filme, o marketing dele é todo baseado nisso, né? Tanto que o pôster é exatamente essa cena, tudo isso, né? É óbvio que um trailer é feito pra vender o filme, ponto, isso é verdade. Agora, o que faz ele ser um bom trailer? Além de vender, né? O que, que faz ele ser bom? Bom, particularmente como eu tava falando pra vocês, eu acho que não necessariamente ele tem que... Né, só vender, né? Eu adoro ver trailers que, assim, que ele possa contar um pouco da história do filme. Agora, não pode divulgar, não pode dar spoiler, coisa que a gente tá vendo em vários trailers hoje em dia. Mas então, é o seguinte, eu queria entrar na parte dos exemplos lá, porque aí fica mais fácil de visualizar, né? Eu queria, na verdade, eu vou fazer um pacote, tudo. Eu vou falar uma palavra, vocês vão sacar. Os filmes da Netflix. Não sei se vocês concordam comigo. Mas esse ano a gente teve trailer do Demolidor, trailer do Beasts of No Nation, trailer da Jessica Jones. São produtos completamente diferentes um do outro, inclusive o Demolidor e Jessica Jones eu acho diferente. Mas os trailers, os 3 trailers são impecáveis. Na minha opinião, são exemplos de bons trailers. Não, concordo com você, tanto é que eu comecei a ver a série Demolidor pelo trailer. Eu vi o trailer, vocês comentavam também, a gente escuta falar muito, muito bem da série. E eu vi o trailer e falei, cara, que trailer legal. E fala pouco da história, né? Você tem algumas cenas, assim, de alguns episódios lá da frente, mas muito pouco. Sim, sim, sim, sim. É um belo trailer, é um belo exemplo de trailer, concordo com você. E pelo contrário, há pouco tempo eu comecei a ver uma série chamada The Leftovers, que é do Damon Lindelof, que fez o... Lost. O Lost. E aí eu comecei a ver essa série, e aí eu, na verdade, não tinha visto nada e tal, comecei a ver, vi o piloto, resolvi ver o trailer. E eu não gostei do trailer. Se eu tivesse só visto o trailer antes de começar a série, eu talvez não começasse. Entendeu? Aí é um exemplo contrário, né? Do trailer ruim. Eu acho que um bom trailer é aquele que você não espera nada do filme, você não conhece nada do material e você sai querendo logo, tipo, assistir o filme e saber tudo sobre aquele universo. Um excelente trailer, que eu acho ele é um bom trailer e resultou num excelente filme, é o Guardiões da Galáxia. É, ninguém esperava nada, ninguém conhecia aquele grupo de personagens. É, o trailer saiu, cativou pelas imagens, pela bela trilha sonora que o filme tem, totalmente animada. É, já mostrou o grupo diverso de personagens que você ia encontrar ali. Ele apresenta muito bem. Ele apresenta muito bem naquela cena do... Como eles estão presos, que vai mostrando um pouquinho de cada um, né? E a reação de cada um deles naquela hora. Você, basicamente, aquilo ali, você já conhece todos os personagens. Você nunca ter ouvido falar no Senhor das Estrelas, no Drax. Você sabe o que você me lembrou? Você me lembrou o trailer, você deve lembrar, quando saiu o trailer do Homem de Ferro 3, as pessoas foram à loucura, né, com aquele trailer e aquela frase clássica do Ben Kingsley falando... É sensacional. E aquele trailer é muito bem feito, muito bem armado, tem umas imagens em câmera lenta e tal, e aí você foi ver o filme e várias daquelas cenas não estão no filme. Sim, sim, é verdade, eu tô aqui lembrando agora também, exatamente isso. Não, e você deu um exemplo muito bom, porque eu acho esse trailer espetacular e o filme é um dos mais fracos pra mim. É o que a gente tava falando sobre a venda, né? Exatamente, ele te prepara pra um filme e o filme não é aquilo. Engana totalmente, você espera um filme daquele com aquelas cenas e... Sim. Poderoso daquele jeito, e você tem um filme sem um Homem de Ferro. O que eu acho engraçado, Renato, parece que ele já prepara o espectador pra merda que vai ser. Ou seja, o filme tá sendo vendido ali, pelo trailer, a gente tem que ir naquela primeira semana, segunda semana, fazer um belo box office, mas realmente o filme é muito fraco. Tem uma coisa que eu acho também que, por isso que eu vejo muito trailer e adoro ver, porque é o seguinte, eu não sei vocês, né, mas eu tento, né, não criar nenhuma expectativa para o filme. Nenhuma. Ah, mas você consegue? É, cara, eu consigo. Ah, eu não consigo. Bem, eu tendo a conseguir, entendeu? Estou tentando conseguir mais vezes, entendeu? Mas eu acho que é isso. Eu tento não esperar nada. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Maguinho. É, você já foi enganado por um trailer? Você já viu um trailer? Você falou assim, nossa, mas que trailer ruim. Esse filme deve ser uma merda. E aí o filme saiu, você acabou vendo o filme e você gostou. Eu tenho um belo exemplo a dar pra vocês, só que do lado negativo, entendeu? Eu acho que você também concorda comigo, né, com o que eu vou falar, que é a Vila. Porque, Renato, não sei se você lembra, o pôster do filme te remete a um filme de terror. E eu falei, nossa, Shyamalan, naquela pegada Sexto Sentido, Corpo Fechado, Sinais. Comprei a ideia totalmente. Cara, o filme não é de terror. O filme é uma pura enganação. Cara, aquele final me deixou com cara de imbecil. Eu me senti um completo imbecil. Mas vendo você lembra? Eu lembro a Vila. Eu lembro dos comerciais do filme que passavam na televisão. Era assustador. Assustador. Era um assustador. E sim. O final do comercial terminava assim: não conte para seus amigos o final do filme. Nossa, exatamente. Eu acho que talvez o caso fosse eles não venderem um filme de terror o tempo todo. Talvez o trailer não precisasse ser só a parte dos sustos. Entendeu? Sim, mas o que eu acho também, Marcelo, eu acho que ele vai muito na pegada do Shyamalan, entendeu? Eu acho que eles quiseram colocar mais o filme dele, né, de terror. É isso sucesso. Que eu falar. Eu acho que a linha dele, a linha do Shyamalan, eu acho que o trailer quis vender isso. O pôster quis vender isso. Tem que lembrar que na época ele tava vindo de filmes de terror, filmes de... Sim, exatamente. Eu recentemente eu li que esse exato problema aconteceu com A Colina Escarlate. Eu não vi o filme, mas eu já vi o trailer 500 vezes, que eu ia no cinema, sempre passava e tal. Aquilo ali claramente é vendido como um filme de suspense e terror. Sim, principalmente, sim. Eu não sei se vocês viram o filme, mas falaram que não é. É um romance. Não, mas isso que eu te perguntar. Você viu, assim, todas as salas de cinema que a gente entrava, passou. Eu também não vi. Mas assim, Marcelinho, não deu pra comprar um filme de terror. Você via pelo trailer que não era um filme de terror. Particularmente, não comprei um filme de terror. E sim, suspense barra romance, mas filme terror que a gente já viu várias vezes. Exatamente, né? exatamente. Concordo, eu não comprava ele como um terror. Nenhum filme de terror. Mas eu comprava ele como um suspense e eu esperava aquela coisa mais beirando ao macabro, sabe? E a utilização de criaturas mesmo, como ele é característico. E a gente tem no filme a utilização do CG brabo na criação dos fantasmas. É um filme que decepcionou pra caramba, pra falar a verdade. Eu tava muito esperando esse filme. Você chegou a ver, né? Eu não vi também. Onde é que vocês costumam assistir trailer? A primeira vez, assim, vamos dizer. Basicamente YouTube. A primeira vez é sempre no YouTube. Por exemplo, eu acho engraçado. Eu fui assistir Sábado no Coração do Mar. E se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vi um trailer de Star Wars no cinema. E vocês sabem que eu sou apaixonado, né? Eu já vi o trailer 1000 vezes, né? Mas não tinha visto no cinema até agora. A gente é de uma época, né, Marcelo? Que a gente... quando a internet saiu, aí você começou a ver o trailer na internet e tal. Mesmo assim, era uma coisa meio arcaica, né? Você tinha que apertar lá, ir almoçar, esperar até carregar, né? Sim. Cara, nós somos de uma época, sem te cortar, já te cortando, que a gente, pra saber de um filme, a gente tinha que ir no cinema primeiro, ver o pôster do filme. Exatamente. E detalhe, tinha umas 4 ou 5 fotos do filme com as cenas principais do lado. E aí você via, né? Isso é dessa época. Eu sempre comento isso. Naquela época, até o trailer, você só conseguia ver o trailer se você ia no cinema. Exatamente. Era muito engraçado, porque às vezes quando você ia no cinema de rua, o seu primeiro contato com aquele filme que você ia ver não era nem o trailer, e sim aquelas pequenas fotinhos que estavam do lado do pôster. Uhum. Então, tipo, a sua primeira visão, antes do trailer até, era aquilo. Era, exatamente. E isso, Renatão, não faz o quê? Não tem 15 anos. Acho que até um pouco menos que isso. Pra você ver como o advento da internet chegou, assim, como um furacão mesmo. Você também costuma ver pela internet? Cara, não. Por incrível que pareça, não. Como eu te falei, eu não fico buscando, né? Tem muito filme que eu vejo os trailers no cinema que eu descubro ali. Eu descubro ali que vai estrear, tipo, semana que vem, mês que vem. Eu prefiro ver no cinema, embarcar. Eu acho que a sala de cinema é... Não que você vê, hein, Renato? Não me leve a mão. Não que você vê em casa, no YouTube, pela internet, seja diferente, mas não. Mas no cinema eu acho que você embarca naquela atmosfera daquela sala e você fica envolvido, entendeu? Eu concordo plenamente, mas a utilização dos meios no computador, né, YouTube e outras mídias, o Yahoo Movies e tal, é a principal forma de divulgação dos filmes hoje em dia. Não, claro, e é uma coisa, Renato. O trailer deixou de ser algo, assim, para cinema. Lógico que, por exemplo, um trailer de um Mad Max, Star Wars e um grande blockbuster vai funcionar muito mais no cinema. Porque você vai ver aquelas grandes sequências e tudo mais. Mas quanto? Grande. Mas se você for deixar pra ver, por exemplo, tudo no cinema, como a gente fazia antigamente, vão passar 1050 filmes que vão estrear e você nem sabia que estavam acontecendo aqueles filmes. Não, concordo. Tanto que a grande forma de divulgação hoje em dia é online. Sim. Você sabe uma coisa que é engraçado, que é muito moderna? A gente pode não reparar, mas é bem moderno. Conceito de teaser. Ah. O conceito de teaser não é novo. Não é novo. Eu lembro que eu fui ver o Vingador do Futuro no cinema e passou o trailer do Exterminador do Futuro 2. O trailer do Exterminador do Futuro 2 era uma coisa muito simples. Era uma fábrica, eram peças do robô sendo montadas, né? A mão e tal, não sei o quê. Você nunca viu o rosto. Você só via pedaços dele na forma de robô, né? E aí no final, batia as letras do T2... E aí apareceu Schwarzenegger, Exterminador do Futuro 2. Era isso. Não tinha ninguém falando nada. Não tinha nada, não tinha palavra. Só tinha isso. T2 e o Schwarzenegger. Isso era um teaser. Sim. Concorda? Assim como tem vários, né? Teve um muito famoso do De Volta pro Futuro e tal. Agora, a palavra teaser é uma coisa que a gente usa hoje. Ou eu tô enganado? A gente usa hoje pra falar que é um teaser, um trailer de 2 minutos e meio. Mas teaser era na nossa trailer. Época tinha 30 segundos, pô. 15 Marcelinho. Segundos. Marcelinho, eu acho que você tocou num ponto que é fundamental. A má utilização do que seria o teaser hoje em dia. Hoje em dia você tem, antes de você receber o filme, você tem um teaser. Só que hoje em dia o teaser do filme tem 1 minuto e 20. Como é que eu li um teaser? Exatamente, é o que eu falei. Na nossa época, teaser tinha 30 segundos, 15, 30 no máximo. Não, eu considero um teaser, isso aí que eu falei, que tem uma cena... Né? Ou então você tem um conceito como esse do Exterminador do Futuro, que não necessariamente está no filme, né? Isso pode ser um teaser também. Qualquer coisa maior do que isso, com muitas cenas e tal. Por exemplo, o trailer, o teaser do Capitão América que saiu agora, ele tá em todos os sites americanos como teaser. Sim. Exatamente, é o que a gente estava comentando agora. É um trailer, vamos combinar, é um trailer. Renatão, você... O que você me diria que é a maior diferença entre os trailers... Vamos dizer, da década de 80, 90, e os trailers que a gente vê hoje em dia? Hoje em dia, eu acho que as pessoas precisam ser compradas pelas imagens. Por exemplo, o que eu falei antes, em cima do que você disse do Independence Day. Antigamente você tinha um trailer do Independence Day, aí no final tinha o Money Shot, que é a cena da Casa Branca sendo destruída. Uhum. Hoje em dia, se você pega um trailer de um blockbuster, você vai encontrar diversas e diversas e diversas cenas marcantes. Porque eles vão te dar uma enxurrada de coisa que vai fazer você ficar super empolgado pra assistir aquilo. Antigamente não, antigamente você, não sei se vocês lembram disso, com certeza vão lembrar, que a maioria dos trailers eram narrados. Tinha um dublador, tinha um narrador dos trailers, né? Que muda totalmente a dinâmica do trailer. Ter um narrador, né? Um homem, uma missão. Tudo isso mudava. Hoje em dia você não tem. Aliás, não, não tem, não tem. Você me lembrou um dos melhores vídeos da internet, que é o Trailer Man. Quem não conhece o Trailer Man, coloca no YouTube. Ele imita exatamente esses trailers antigos e tal. Enfim. E ele é um que exatamente... ele faz do Schwarzenegger? É, e do Keanu Reeves. Get down, get to the chopper! É, e ele imita o Keanu Reeves. É a melhor imitação do Keanu Reeves que eu já vi na minha vida. É, we went too far. Exatamente. É muito bom. Mas então, isso é uma diferença muito, muito gritante, né? Isso é uma coisa que ficou datada, não sei porquê. Eu adorava o narrador. Eu também adorava. E eu acho que fica claro, Renatão e Marcelo, que assim, a internet hoje, você não tem como não saber, não fazer parte do hype. Não buscando, você vai encontrar. Não, você tem que ir pra maré contrária, né? Você tem que tentar evitar e... É, exatamente. Você tem uma ideia, no canal dos Avengers, né? No acho que no YouTube... Tem 33 vídeos só da cena do Homem de Ferro com o Hulkbuster. 33, tem 33 canais, desculpa, só dessa cena. Não, eu acho que a Disney não só sabe a definição de quando parar. É incrível, é uma avalanche de coisas que eles jogam. Eles têm uma mercadoria que é absurdamente vendável. Sim, sim. Que eles não precisam fazer nada, eles podem chegar e falar assim, olha só, ano que vem vai ter Guerra Civil, tá? E não lançar nada. E vai vender. E vai vender muito. Vai todo mundo assistir. Só que não, eles preferem lançar. Vai ter Guerra Civil. Vamos lançar 3 trailers oficiais. E, sei lá, 23 TV spots. E mais 17 clipes. Que se você juntar tudo e ver numa sequência, você vê o filme todo. Os atores indo em vários talk shows. Falando, tirando foto, levando pôster. Não, isso não incomoda. A questão é você liberar todos os clipes e TV spots e tudo, sabe? Hoje em dia, você não tem só o trailer, você tem que lutar, você tem que ter o trailer, você tem que ter o teaser, tem que ter o TV spot, tem que ter o clipe. Ô Renatão, você chegou num problema aí que eu tive essa semana. Eu fui ver o trailer do Superman, do Batman vs Superman, e eu me arrependi depois que eu vi o trailer, eu não deveria ter visto. Você e todo mundo. Ah, eu concordo também, concordo com você. Eu entendo que teve muita gente que adorou esse trailer, que os outros trailers ainda não tinham vendido o filme, e que por esse trailer vendeu, agora eu vou ver. Comigo foi o contrário. Eu não queria saber até onde o filme ia. E esse trailer revelou. Pelo menos o terceiro ato do filme, aparentemente, revelou. Vocês concordam? Sim, não precisava de forma alguma. Eu acho assim, respondendo à pergunta do nosso caro Renatão, né, sobre a diferença dos trailers antigos para os atuais, não sei se a gente pode jogar uma coisa meio de simbolismo, né? Eu acho que assim, antigamente o trailer tinha alma. Hoje não, hoje é venda. É, mas é a diferença do marketing. Sim, sim. Antigamente, é claro, concordo com você. Pois é, antigamente o trailer vendia o filme, ponto, né? E o boca a boca. Hoje não, hoje você tem várias plataformas pra vender o seu filme. E você precisa delas, foi o que você falou, né, Renatão? Você precisa delas pra você vender o filme. Como a gente falou aqui, a maioria das pessoas são que nem eu e o Renato. A gente vê mais pela internet do que pelo cinema. Então, hoje, o trailer que passa no cinema, ele tá virando uma coisa irrelevante, praticamente, na venda de um filme. É. Não, e eu vou falar mais. Toda essa inserção em todas as mídias, eu acho que é necessário, porque mesmo assim, cara, por incrível que pareça, é comum pra gente, fico pensando como é bizarro isso, mas é comum pra gente, porque a gente gosta de cultura pop, a gente gosta de cinema, a gente se alimenta de informações. Sim. Então, a gente tá sabendo de tudo que tá rolando. Sabe, tudo que tá acontecendo, quem tá fazendo o que que tá rolando. Mas tem muita gente que tá por fora. Por exemplo, eu conheço pessoas com o lançamento tanto do Guerra Civil, do trailer, quanto do novo trailer do Batman e Superman, com a seguinte coisa, caramba, tá rolando um filme do Batman com o Superman? Ah, sim, isso é verdade. Caramba, o Ben Affleck é o Batman? Gente, olha quantos anos já. Esse filme já tem, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos que tá rolando a produção, o filme foi atrasado. Dois anos, né? 2 anos que o Ben Affleck já foi escalado como Batman. E ainda tem gente que não entende. Mas isso, aí... Ainda não tem informação. E essa inserção de divulgação em todas as mídias é pra atingir todo mundo. Claro, claro. Porque nem todo mundo vai ao cinema. Hoje em dia a gente tem aquele problema que é o seguinte, a pirataria tá ali. Quem baixa, todo mundo baixa filme, todo mundo compra filme pirata. Quem tá fazendo esse mercado não tem acesso ao trailer. Então vou ver o trailer aonde? Pelo YouTube, pelo Facebook. Então, tipo, isso é um necessário pro tipo de mundo que a gente vive hoje. Não, e até acrescentando o que você falou, Renato, só uma curiosidade, mais de 60% das pessoas, né, do povo brasileiro, nunca foi ao cinema. Entendeu? Então, mais de 60%. Entendeu? Você tem que tentar buscar esse público em qualquer lugar que ele esteja. Na internet, no celular, no Twitter. Você tem que buscar em algum lugar. Então vamos falar deles agora, porque eles são o nosso tema de hoje. Então, eu queria exemplos de bons trailers que vocês lembram, que marcaram vocês. Então, eu separei aqui um, né? O trailer é fantástico, fabuloso. Eu fiquei empolgadíssimo. Já quando eu vi o filme, eu falei, não é tão bom assim, ou eu não fui até onde o diretor quis que eu fosse, que é o Interestelar, né? O filme do Christopher Nolan. É um trailer maravilhoso. É um trailer que você, no início, você entende como deve ser o filme no início. Mas ele te instiga por que eles estão indo pra lá. Não conta nada do filme. Mas é um trailer, na minha opinião, espetacular. Não, eu posso ir além. Eu acho todos os trailers do Christopher Nolan, dos filmes do Christopher Nolan, maravilhosos. O Inception tem um trailer espetacular. E um teaser maravilhoso também. E o trailer do terceiro Batman é Pô, Marcelinho, eu tava pensando nisso agora. Que eu acho o trailer incrível e eu acho o filme muito fraco. Não, pois é, exatamente. Mas de todos os três filmes do Batman, né? Esse seria o mais fraco. Mas o melhor trailer desse filme, pra mim, sem dúvida. Concordo. Porque ele vende a conclusão da história. Não, ele tem aquele sentido épico daquela conclusão. Um trailer que eu tinha até separado aqui pra comentar, nessa mesma pegada, que é um trailer que eu acho muito bom, que o resultado eu não gosto. Eu gosto muito do Ben Stiller e A Vida Secreta de Walter Mitty. Eu fiquei... Ah, assim, verdade. Esse trailer... Eu também vi. Batizado com esse trailer, eu achei... Eu não sei se você tá falando do mesmo trailer, mas é o trailer que tem a música do Of Monster and Men. Isso, é espetacular esse trailer. Da capa da revista, se eu não me engano, mas do quadro. Eu quis ver o filme por causa do trailer. Esse aí ele vendeu pelo trailer mesmo. Mas eu achei, eu falei, eu juro que na época eu fiquei assim, cara, vai dar Oscar, tem cheiro de Oscar, tá muito bonito, sabe? Eu fiquei com uma expectativa muito alta. E eu vi o filme no cinema e eu fiquei, nossa... Dentro dessa categoria de trailers que decepcionam, né? Quer dizer, o trailer é muito bom e o filme decepciona, eu acho que ninguém ganha do gênero terror, né? Porque alguns trailers de filmes de terror são espetaculares. E o filme não acompanha. Eu tenho um exemplo que eu até vi esse filme com o Maguinho. Se chama Vozes do Além. É um filme com Michael Keaton de 2005. O trailer desse filme é maravilhoso. É um dos melhores trailers. Eu concordo com você. Você lembra qual é? Lembro. Eu acho que você tem talvez umas duas ou três cenas com o Michael Keaton no final do trailer. Nossa, a voz da entrevistada, não é? No fundo. Exatamente. Maravilhoso. Óbvio, procurem, vende esse trailer. Vozes do Além, é White Noise o nome do filme. White Noise. E ele mostrava gravações reais de pessoas que escutaram espíritos e tal, que é o tema do filme. Reais, até aí eu não sei se é real mesmo ou é o trailer. Até certo ponto, né? Aquilo ali que te assusta demais no trailer não está no filme. E o que está no filme... em momento nenhum aparece no trailer. Mas me vendeu, eu fui ver o filme por causa do trailer. Mas a função dele, Marcelinho, já foi feita. Você foi, pagou e ok. O que ele se propôs a fazer, ele fez com louvor. E olha, deu tanto certo que depois, muitos filmes chegaram depois, né? Usando esse mesmo estilo de trailer, usando imagens reais ou histórias baseadas em histórias reais, enfim. Olha, eu vou dar um exemplo. A Bruxa de Blair tem um trailer espetacular. Vocês lembram do trailer da Bruxa de Blair? Mostra duas cenas do filme. Eu acho que eu não lembro. Maravilhoso. Tem um locutor com uma voz bizarra contando a história do filme, que as pessoas sumiram e tal. Ah, eu acho que eu lembro. Ele tipo falando, um grupo de jovens. Isso. E aí ele mostra duas cenas só do filme. Uma cena dela correndo pra longe da barraca, não é isso? E a cena clássica, que é a cena do pôster dela, né, falando... Pede pra câmera, perdão. Né? Isso. Me perdão, não sei o que. E era isso. Bruxa de Blair, acabou. E o sucesso que esse filme foi, não precisa nem falar. É verdade. Eu tô com uma lista aqui do IMDb. O IMDb revelou os trailers mais vistos esse ano. É óbvio que em primeiro ficou o Star Wars. Em segundo a gente tem o Batman, em terceiro a gente tem o Capitão América. Mas aqui no meio a gente tem um filme que a gente tem que falar desse trailer nesse cast. Que é o trailer do Exterminador do Futuro Gênero. Meu Deus. Tava demorando. Que foi um trailer que, vamos dizer, né... É um dos trailers mais odiados pelos fãs da série. O que vocês têm a me dizer desse trailer? Bom, primeiro de tudo, né? Vamos posicionar o caro ouvinte, todo mundo viu, né? É o seguinte, o filme já é um samba do crioulo doido. Não, no primeiro trailer, que não estragava o filme, já tava meio... Você, né, saber que o John Connor é um exterminador? Você não precisa ir pro cinema, você não precisa. Meu Deus do céu. Eu vou ser muito honesto com você, eu também senti a mesma coisa. Mas honestamente, gente, vamos pegar todos os trailers da franquia Exterminador do Futuro. É uma surpresa pra vocês que fizeram isso? Exterminador do Futuro 2, que é espetacular, o melhor filme da franquia, e um dos melhores filmes de ação, na minha opinião. O trailer entregava que o T-1000 tava do lado do bem dessa vez, né? Que o T-1000 tava lá pra proteger o John Connor. E, ó, a grande surpresa do filme era isso, o T-1000 era o vilão do primeiro. E o trailer entrega, que é o contrário, que o T-1000 tá do lado do bem e o... Esse filme foi feito em 92. É, quando o primeiro filme saiu, o Arnold, ele era um cara de um nome. Só que quando o segundo filme saiu, ele já era o Arnold Schwarzenegger. Então, eu acho que ali a ideia do filme era mostrar que agora ele era o mocinho. É, que muitas pessoas, né, principalmente o estúdio, falou que queria que ele fosse o mocinho até do primeiro filme. E o Cameron convenceu o estúdio a botar ele como robô. Ele tava querendo dizer isso, olha, agora ele é o mocinho. E aí tem uma ameaça muito pior do que ele querendo pegar o garoto. Ali eu acho que eu entendo, entendeu? O que eles fizeram com Gênesis, eu não sei se eu entendo. É, mas se parar pra pensar... O Salvação também entrega... Mas o Salvação tem mesmo problemas. Que o personagem do Sam Worthington é uma máquina. A franquia toda tem esse problema. Entendi, é verdade. Isso que você tá falando é verdade. Então, tipo, não é e outra coisa, eles assumiram tanto essa questão de que isso não era uma revelação no Gênesis, que o pôster do filme vem, o John Connor... Metade homem, metade homem. Exatamente. Mas vocês concordam? O Alan Taylor deu uma entrevista há pouco tempo dizendo que ele, obviamente, não podia botar... O Alan Taylor é o diretor do Genesis, né? Do Exterminador do Gênesis. Ele falou que ele não pode opinar, ele não poderia opinar nesse quesito, mas que ele não teria colocado. Que por ele estragou uma parte da surpresa do filme. Nas produções americanas, o diretor não tem muita voz ativa pra nada. O Alan Taylor podia ter... Ah, não, acho melhor não botar. Beleza, mas se o estúdio falou ok, vai ser ok. O Alan Taylor podia não concordar, eu, às vezes até nem sabia... E é um grande Big Boss, né? Mas o estúdio sabia que eles iam utilizar. E eu só quero dar um adendo aqui, só uma corrigida numa escorregada que eu dei, tá? Antes que a galera comece a comentar que eu falei besteira no cast. T-1000 é o Robert Patrick. T-800 é o Schwarzenegger, só confundi aqui. Um outro trailer que fez muito sucesso esse ano foi o do Jurassic World. O primeiro trailer do Jurassic World, não sei se vocês lembram, foi super criticado. A cena que o helicóptero cai na redoma de vidro e explode, e aí tem o dinossauro lá. E aí as pessoas comentavam que aquela queda daquele helicóptero, que aquela explosão, era muito mal feita. Isso é um outro problema que eu queria trazer. Muitas vezes o trailer é lançado e os efeitos especiais do filme não estão prontos ainda. Quando você vai ver o filme final, você vai ver que aquela cena é realmente bem feita daquele jeito. Mas a pressa, às vezes, né, de revelar o filme, você tem esses problemas, né? Você bota uma cena lá que não tá, né, 100%. Você acha que isso pode prejudicar o filme? Eu até queria comentar um filme, uma cena que não estreou agora, tá pra 2016, uhum. Que eu acho que é muito nessa ideia de que você falou, que é o Deuses do Egito. Ah, o Renatão sabe qual é. Se você ver o trailer, você não vai acreditar que possa ser lançado assim. Eu achei que era um videogame. Parece que é um jogo de PlayStation. É. Horroroso. Não é possível que os efeitos serão daquela forma. Não é possível. Entendeu? Então, assim, é aquilo você que... Você quase vê o croma ali. Exatamente. Né? Não, é altamente lamentável. Aí é aquilo que você falou, né? Eles lançam o trailer antes do filme ficar pronto pra vender... Vou ser muito honesto com vocês, né? Não vai sair muito diferente daquilo, não. O que vocês acharam do trailer do Warcraft, por exemplo? Essa crítica foi feita pro trailer do Warcraft também. Muito honesto. Muito. Mandou bem, Marcelinho. Muito, muito, muito, muito bem comentado. Pois é, foi um trailer que não funcionou, né? Funcionou muito nada. Falso, comigo, né? Muito falso. Os fãs do jogo, por exemplo, também não funcionou. Eu achei muito falso, achei muito mal acabado. Tem alguns momentos, lógico, que você vê o Orc, tem uma que eu acho que ele tá tirando, tipo, o casaco. Aí você consegue ver ali com detalhe toda a movimentação dele. Mas, no geral, nossa, tem uma cena que mostra, tipo, o bebê orc, né? Que é um bebezinho verde. Aquilo ali é o filho do Shrek. Completamente. Será que era necessário mostrar isso nesse... Quer dizer, será que essa cena era tão importante de mostrarem? Eu não sei. Tem algumas cenas que a gente pergunta, sabe, por que essa cena... Olha, é porque, na verdade, eu dei uma pesquisada nisso depois... Muito daquilo ali é parte da história clássica do jogo, e muitas pessoas ali já, tipo, pegam aquele bebê, já sabem que é aquele personagem, já sabem que é aquele momento da história. Então, tipo, pra gente pode ser meio. Precisa daquilo? Mas num geral, eu acho que seria tipo um fanservice, não sei dizer. É, eu não sei nem se agradou os fãs, cara, sinceramente. Eu particularmente achei muito fraco. Eu acho que tem alguns filmes que vão sair agora, que estão em produção, já uns bem mais avançados que outros, que eu acho que vão vir agora uma boa leva de bons jogos de videogame. E o Warcraft, pra mim, era tipo o que ia começar com isso. Já tô bem em dúvida. Deixa eu perguntar pra vocês. Vocês têm mais algum trailer que vocês querem comentar antes de só eu entrar mais um, no assunto? Só mais um. Espero que vocês concordem comigo. Que assim, eu acho o filme maravilhoso. Gosto muito do Tom Hanks. Mas se você pegar o trailer do Castaway, do Náufrago, é um trailer, na minha opinião, muito mal produzido. Ah, é verdade. Ele entrega o final. Ele entrega o filme, exatamente, Marcelinho. Ele entrega o final do filme, é, gente. Verdade. Como assim? Você nem se preocupa que ele. Porque você sabe que ele vai sair. Opa, que ele tá lá morrendo lá, que ele tá lá anos naquela ilha, você sabe que ele vai estar lá de terninho, no avião. Meu Deus do céu, como assim? Não, mas aí eu também, Maguinho, eu vi uma entrevista, quer dizer, eu tenho esse filme é um dos filmes da minha vida, eu adoro esse Eu filme. Também acho maravilhoso. Então, eu vi uma entrevista do diretor nos extras. Mas o Robert Zemeckis falando que ele queria mostrar uma história de superação e ele queria que o público visse o outro lado, né? O lado do cara que saía da ilha. Mas eu concordo que eu não sei se eles fizeram da maneira que devia ser feita. Porque eu fui pro cinema e algumas cenas ali, eu não ficava com medo que o filme exigia, porque eu sabia que ele ia sair. Sim, exatamente. Você perde algumas coisas. Você não se preocupava com o E tanto é que o trailer, ele mostra quase a trajetória inteira dele na ilha. Ele chegando na ilha, ele fazendo amizade com a bola, ele magrelo. Bom, eu queria, antes da gente encerrar o cast, eu queria entrar num assunto que sempre me incomodou. Os trailers brasileiros. Vocês acompanham os trailers brasileiros? Vocês curtem os trailers brasileiros? Acompanhar eu acompanho. Agora, se eu curto, varia muito. Porque se você parar pra pensar, o único cinema que eu vejo até hoje usando o narrador, que a gente já comentou, é o cinema brasileiro. Incomoda, não incomoda? Várias comédias brasileiras usam ainda o narrador. Incomoda porque ele destoa dos outros. Nossa, demais. Sim, concordo. Vocês não acham também que essa é uma opinião minha, né? Por isso que os três nossos são tão diferentes e, na minha opinião, ruins. A gente não tem um cinema de gênero, entendeu? Se você pegar, a gente não tem um filme de um gênero de terror, um faroeste, uma ação. A gente tem picotes e o que chega, que é a Globo Chanchada. Então, assim, você não cria identidade. Porque é só você pegar três de filme de terror, faroeste, ação. Tem uma linguagem pra você fazer um tipo de trailer daquele estilo, um filme de terror. Um filme. Às vezes só na primeira cena você já sabe o que é. Exatamente, você sabe o que é. E a gente não tem gênero, a gente não tem. A gente tem esporadicamente alguns filmes. Olha, eu vou te falar, a comédia brasileira, pela primeira cena, eu já sei o que é. Você já sabe, entendeu? Não, eu vou até te falar, eu acabo vendo alguns desses filmes depois, na televisão, enfim. Eu, às vezes eu até gosto, mas o trailer não me vende. Eu vou até falar um exemplo. Eu vi um filme chamado Entre Abelhas, que é um filme com o Porchat. Eu gostei muito do filme. Eu entendo que algumas pessoas não gostaram. Reclamaram que algumas pessoas não entenderam o filme e tal. É porque eu acho que as pessoas estavam esperando uma comédia, né? Aí que tá, ó. Venderam uma comédia. Porque é o Porchat, é do pessoal da Porta dos Fundos, é, né? É, direção do Ian SBF. Exatamente. É, o elenco, enfim. Você vende uma comédia, você coloca. Eu vou falar uma coisa, eu vi o filme. Todas as cenas de comédia estão no trailer. Eles pegaram todas as cenas engraçadas e jogaram no trailer. Mas o filme não é aquilo. Não é. E é um bom filme. Mas é aquilo que a gente estava comentando, que a gente vem falando já desde o início do cast, que a venda, como é que você vai vender para o público um filme do Porchat mais sério, vamos dizer assim? Será que o público vai comprar? Né? Exatamente. Vocês conseguem lembrar algum trailer nacional que vocês acharam bom? Cidade de Deus. Cidade de Deus. Esse. Eu ia falar ele e o Tropa de Elite. Mas olha só que engraçado, o trailer de Cidade de Deus não foi feito no Brasil. É isso que eu ia falar. São diretores que já estão importados, entendeu? Já estão com aquela essência de blockbuster. Então eles têm aquela linguagem. O Tropa de Elite 2, eu lembro do trailer, é muito bom, mas eu acho o trailer do Cidade de Deus, assim. É. O trailer do Tropa de Elite 2, eu também me lembro que o Padilha editou nos Estados Unidos, em Los Angeles. Eu queria dar um exemplo, alguém deve lembrar. Tem um trailer que eu odeio, porque ele conta o filme inteiro. Eu não, nem precisei ver o filme. É o trailer de Olga. Trailer de Olga, se vocês puderem, procurem aí também. É um trailer que é um exemplo de um trailer mal feito. O filme se passa em várias épocas e o filme conta todas as épocas. Inclusive, uma das surpresas, né, do filme um dos momentos mais dramáticos do filme, o clímax, o trailer também entrega. E é um exemplo disso, né? De recorte de imagens. Que é o que, pra mim, o trailer brasileiro é. Recorte de imagens. Eu concordo. Eu, particularmente, eu não lembro do trailer de Olga pra comentar, mas eu concordo nessa questão. Eu acho que o trailer brasileiro, ele tenta fazer tipo um compacto de 3 minutos do que é o filme e joga lá. E, honestamente, a intenção de vender o trailer no Brasil é diferente do que tenta vender lá fora. Uhum. Aqui você tenta vender o trailer pelos atores, uhum, e não pela história. Eu acho que lá fora você tenta vender pela história. Às vezes você vê um filme que você não conhece ninguém, mas você fala, nossa, é interessante. Gente, queria agradecer aí vocês participarem no cast de hoje. Queria pedir, que antes de vocês se despedirem, de vocês fazerem uma recomendação de algum filme que vocês viram recentemente, ou série, ou qualquer coisa, para o nosso ouvinte poder procurar e se interessar também. Vamos lá, pegando nessa mesma onda que a gente já comentou, de M. Night Shyamalan, eu vou recomendar um filme que eu fiquei muito feliz, né, por ele. Né? O filme é bom, mas eu fiquei mais feliz por ele, que é o A Visita. É um filme que ele ainda consegue construir a tensão progressivamente. E os 4 atores, né, as 2 crianças e os 2 avós, estão, na minha opinião, muito bem. Né? E o plot twist é muito legal. É muito legal. E eu acho que, assim, é bom ele não ter um estúdio por trás, injetando dinheiro, sendo o que ele tem que fazer. Ele se sai mais à vontade nessas produções, que ele tem que bancar, aquele pé no chão, entendeu? Então, é um filme que eu recomendo, vejam. Vale a pena ver com o cinema lotado, aliás. Vale a pena. A reação da galera ajuda no filme. É isso que eu tava comentando com o Renatão, que, assim, eu nesse filme, eu fiquei reparando as pessoas em volta, ficam se contorcendo na cadeira. Não é um filme de terror, mas ele te deixa numa tensão progressiva. Eu acho que isso é muito legal. Renatão, você tem alguma recomendação? Tenho sim. Eu queria recomendar é um filme, é uma cinebiografia, na verdade. É o Straight Out of Compton, a história do NWA. Conta a história desse grupo que tem grandes nomes do hip hop, como Ice Cube, Dr. Dre. Eu gosto muito dessa cena hip hop do final dos anos 80, início dos anos 90. Eu acho que tem umas coisas bem legais ali. O filme é um que me ganhou pelo trailer. Eu achava que ia ser legal. Conta a história do grupo e a luta deles com drogas e problemas constantes com a polícia por causa do conteúdo polêmico das letras deles. O filme é dirigido pelo F. Gary Gray, que fez o Be Cool. Saída de Mestre. Ele vai dirigir o próximo Velozes e Furiosos. É um bom diretor. E o filme estreou, eu acho que foi em setembro, mais ou menos. Ele passou no Festival do Rio, no Festival de São Paulo. E deve estar chegando para DVD final desse mês, talvez agora em janeiro. Eu realmente recomendo para quem é fã de cinebiografia, fã de bom filme. Straight Out of Compton, a história do NWA. Eu vi esses 2 filmes que vocês recomendaram, eu acho que foram no ponto. Boas recomendações, bons filmes. O filme que eu queria recomendar é o novo filme do Paolo Sorrentino, que é um italiano, que dirigiu ano passado A Grande Beleza, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. O filme novo dele se chama Youth. Não tem título ainda aqui no Brasil, não tem data de estreia. E é um filme com Michael Caine e com Harvey Keitel. A Rachel Weisz tá no filme, Paul Dano tá no filme. Esse filme, se você, já que a gente tá falando de trailer, se vocês puderem ver o trailer desse filme, o primeiro trailer desse filme, ele é um exemplo de um excelente trailer. Ele me emocionou só pelo trailer. Eu fiquei louco pra ver esse filme. Vale a pena, um dos melhores filmes do ano. Eu vou só falar uma coisa que eu acho que já vai, uma parte do nosso ouvinte vai querer ver. Um dos personagens do filme é o Maradona. Nossa! E a história do Maradona, hoje, gordão e tal, é parte do filme. A fotografia é maravilhosa. Ele ganhou um prêmio de fotografia no Festival de Cannes. Ele tava concorrendo à Palma de Ouro. Pô, que bom. Então tá aí a minha indicação. Vou ver também. Queria me despedir de vocês, Marcelo. Quer mandar um abraço pra alguém? Quer falar alguma coisa? Então, galera, pra vocês me acharem, Facebook Marcelo Perello, tá? E pra quem é do Rio de Janeiro, né, pra quem quiser curtir o melhor bar de rock do Rio de Janeiro, chamado Calabouço Heavy Rock Bar, um bar de rock, temática rock, vários shows, sempre de quinta a domingo. Temos nossa página Calabouço Heavy Rock Bar, Twitter @ Calabouco Bar, sem o cedilha, e o nosso Instagram, Bar Calabouco. Endereço? Rua Felipe Camarão, 130, Tijuca, Rio de Janeiro. É, Renatão? Então, galera, queria agradecer mais uma vez o convite. É, como sempre, é um prazer e muito divertido estar aqui. Quero voltar. Quer deixar algum contato? Sim, quem quiser me achar, pode procurar Facebook e Instagram, / RenaMaciel, com 2 L's no final. E dá uma olhadinha nas minhas páginas. A Geekon, que é uma página de cultura pop, a gente sempre coloca notícias novas em relação ao cinema, sempre coisas rápidas para todo mundo ficar informado no Facebook mesmo. E na minha produtora de eventos nerds, a Roleplay Produções. 2016 tá vindo aí, a gente tem muita coisa nova, legal, então todo mundo ficando ligado por lá. É, então, ó, só pra repetir mais uma vez, os contatos do RatosCast são @ratos_cast no Twitter e o nosso e-mail é ratoscast, tudo junto, @gmail.com. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Renato, eu mais que uma agradeço vez, obrigado. A todos. Valeu, valeu, galera. E até a próxima. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar as análises de todos os filmes que eu vejo pelo letterboxd.com/mcpreste. Tem todas as críticas do filme que eu vejo lá. Mais uma vez, RatosCast agradece a sua companhia. Um abraço. Câmbio final.